LJ Trader, Leonel Júnior, Jonatas Máximo, Max Ossano, Gráfica Print Max, Lava Jato Paulinho, Pizzaria Danado de Bom, Vitor Veras, Flora Salgados, alô Matheus Silva, AB Potts, alô Alisson, Max RTA de Lago da Pedra, J. Cell, alô Johnny Herrera de Codó, Ciro da Caipirinha, a melhor de Codó no Maranhão, Danadinho CDs de Caxias, Daniel Estilo Cell, Pablo Benção Farvip, João Victor CDs, Iago CDs, Pedro CDs de Maracanaú, Load CDs, Sancler CDs, Rafinha CDs, RN Gravações, Rei do Paredão,